Huh? No, no, no. Chapadinho, filho. Chapadinho. Sei lá, parceiro. Eu? Tá formigando, visão tá ouro. Tô namorando, nesse desnamoro. Vontade de sorrir, vontade de deitar. Vontade de correr, vontade de ficar. Vontade de sei lá, pra outro lugar. Extravasar, pô pra fuder que falou das onças, neguinho. Nós tá de campana aqui, de novo. Onde cê esperava que nós tivesse? É sem censura, eis a nova criatura. Pela rua mais escura, brilhando mais que a luz do neon. Deixa isso fluir, irmão, atrapalha não. Oh, não vem tampar minha visão. Tô de tempo bom, pô. Essa loucura flutua, ninguém segura. Vendo as minas seminua, brincando de amar sem direção. Deixa isso fluir, irmão, atrapalha não. Oh, não vem tampar minha visão. Tô de tempo bom. Não deixa eu quieto, faz me rir. Outra noite sem dormir. Não sei nem quem me ligou, mas eu tô chegando aí. E vou ligar pra Dani ou leva a Isabela, amor. Sempre é convidada, porra, seja onde for. E nada de desânimo, ninguém aqui é professor. Saltador de pipa no meu mundo voador. E Bela traz meu mundo aí, colore esse momento aqui. Vamos pra sei lá, nesse vento que levou. Tá formigando, visão tá ouro. Tô namorando, nesse desnamoro. Vontade de sorrir, vontade de deitar. Vontade de correr, vontade de ficar. Vontade de sei lá, pra outro lugar. Extravasar, pô pra fuder que falou das onças, neguinho. Nós tá de campana aqui, de novo. Onde cê esperava que nós tivesse? A história é outra. E essa noite tô longe do estresse. Louca na roupa, subindo morro com samba nos pés. O corpo atrai o que a mente censura. Tô de campana, namorando essa lua nesse calor de verão. Nossa mãe não tem jura, mas swing e diversão. Vou descer essa rua, chapada, sei não. O horizonte insinua, meu olhar sem direção. Tá formigando, visão tá ouro. Tô namorando, nesse desnamoro. Vontade de sorrir, vontade de deitar. Vontade de correr, vontade de ficar. Vontade de sei lá, pra outro lugar. Extravasar, pô pra fuder que falou das onças, neguinho. Nós tá de campana aqui, de novo. Onde cê esperava que nós tivesse? O quê? Só viajando, fi. Que é isso, parceiro? Sei lá. Bora com nós. Bora. Suas mina também. Lembra de quê? É não. Tamo com nós aí. Tamo. É. Falou.